9, boa. Essa área 2733, autorizado o CDK 2010, com ajuste 90111, autorizado o LFXOE da pista 90, repasse estabilizado. Autorizado o CDK 2010, com 2011, autorizado o LFXOE da 10, vai apontar estabilizado para a área 2733. A linha decola da 10, vento 170 graus, 5 nós. A primeira é para o procedimento, é cancelar o procedimento do alto. Vente William para 07, inicialmente desce para 4.000 pés, com ajuste na 09. Para 4.000, 07. Azul 2761, chame centro Recife na frequência 125.1, terna 125.45. Vai chamar 251-2545 Recife agora, o azul 2761, obrigado. Patango, que o Romeu Oscar, na tarefa de conhecimento do controle, reportar, processo livre. Decolada 227, um controle no na decimal 8, bombou. Já desligado a 2465. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba via seleção do Uno para o nível 320. Azul 1256, chame centro Recife na frequência 126.85, terna 125.45. Permanecinho, 2545, 256, boa. Abatango, Vitor Kilo Delta, serviço radar encerrado 51 milhas do Oeste de Salvador, chame controle ilhas na frequência 120.1. Boa tarde, Chiné 6227, a linha decola da 10, vento 8, 0 graus com 7, não? A linha decola da 10, Chiné 6227. Olimpo 07, possível? Olimpo 07, confirme se tem contato visual com água. Gente, o Olimpo 07, voo IFR cancelado 1831, desça para 1.000 pés, ajuste no 011, reporte ingressando corredor forte. Limpo 07, desça para 1.000 pés, dá pra gente, tem autorização para voar direto rotatório antiga Ceasa. Motivo da presente, descendo para mil, voando rotatório. Né? 7C3 estabilizado. O 02733 complete a final de chame torre 118 decimal 60. 118 decimal 60 273. O Olimpo 07 corrigindo, está autorizado voar Ceasa da presente. Poderia confirmar o 07? Voar Ceasa da presente. Batido da presente, Ceasa. Reporte Ceasa visual com campo Olimpo 07. Preparar 07. Fora do 73. Ceasa, reportará. Apenas para informação, o controle informa que recebe o acionamento de identificação do seu transponder já frequentemente. Gente, informo que neste momento está sendo acionada a identificação do seu transponder. Controle de Salvador, boa tarde, acionário 6227, cruzando 1100 pés, perfil São João. Acionário 6227, contato radar na decolagem supra via São João, para o nível de voo 360. Via São João para o 360, acionário 6227, para o possível voar letra. Acionário 6227, mantenha via São João. Mantendo via São João, acionário 6227. Passeio 2733, cruz autorizado, pista no 0, vento 1,8, 0 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 1. Autorizado, pouso, Sotero 2733, caso queira no 0. Olimpo 07, mantenha a proa de Ceasa, chame a Torre Salvador, frequência 118, decimal 60. 118,60, poderia confirmar se parou de só a gente, por favor? Afirmo. Afirmo. No 4065, chame Recife na frequência 125, decimal 1, alternão no 23, decimal 8. Torre Salvador, muito bom dia, Olimpo 07. Bom dia, Olimpo 07, informa intenções? Tá, meu pé está conseguindo pro lado do Ceasa, intenções é pouso 90. Olimpo 07, Está presente em condições de ingressar numa final de 3 milhas para 1-0? Positivo, está presente, em condições. Gente, informa a aeronave da Força Aérea a 1 milha e meia da cabeceira para pouso na 1-0, reporte visual com a mesma. Reporte visual com a mesma, 07. Aéreo 2733, solo 37, destino pátio militar. Militar. Gente, livre à esquerda, táxi nessa frequência, para o pátio militar, frequência livre estacionar. Frequência livre, obrigado, boa tarde. 507, aeronave à frente já está no solo, gira a base a seu critério, reparte na final. Preparada na final, roda 0, ali pro 07. Tá, 3367, a sua identificação. Confirme por mais quantas milhas vai manter a proa do desvio. 10 milhas do máximo, para retornar a proa de bom e outro autorizado seu. Gente, tá, 3367, contato radar estabelecido. Após desvio, está autorizado a proa de bom para interceptar a via chegada a bom e desça para o nível de voo 050. Gente, tá 3367. Todo pistão 0, baixado travado ali por 07. Informação a 4 milhas da cabeceira, em torno de 700, 800 pés, uma grande concentração de urubu. Gente, 4 milhas, grato. Torre, boa tarde, Xanel 6327, pode esperar 1-0 e pronto. Boa tarde, Xanel 6327, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 6227. Xanel 6227, chame Recife na frequência 125, décima 1, secundário no 23, décima 8. 1251-1238, Xanel 6227, bom trabalho. Pro 7 no solo 41, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa e Delta. Chama na Delta para cruzamento. A linha decola da 1-0, vento 190 graus com 8 nó. A linha decola da 1-0, né? 327. Leme 327, decola 243, chama controle 198, bom voo. 198, tá bom, né? 327. Controle, boa tarde, Leme 327, decola de coisa 2000 pés. Oxe, Leme 327, contato radar na decolagem, suba coral 1 no Bravo, via. Via Coral no Bravo para o nível 180. Coral no Bravo para 1-80-63-27. Mantendo 1-0, passei 2-3. Na linha decola da 1-0, vento 1-8-0 graus com 7 nós. A linha decola da 1-0, passaria 2-2-3. Oscar Maikian, que prossiga. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, após esse táxi, parte militar, frequência livre, estacionar. Passarela 2231, decolado aos 4.6, chama controle 19.8, bom voo. 19.8, passarela 2231, grato. Controle Salvador, muito boa tarde, eu passarei o 2231. Passarei do 2231, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível 160, antena restrição de 3.000. 160, restrição de 3.000 pés, passarei o 2231, perfil da saída. Desça e mantenha 4.000 pés, ajuste no 011. 4.000, 367, Zatan. Passarei 2231, mantenha restrição de 3.000 devido a tráfego, descendo restrita a 4.000 pés, se aproximando pelo setor nordeste. A gente vai atingir e manter nível, atingir 3.000 pés, passarei 2231. 3367, informa o tráfego 10 horas, 18 milhas, rumo noroeste, 1TR72, mantendo a restrição de 3.000 pés. 10, 2367. Passarelo 2231, informa o tráfego 11 para 12 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, um Airbus 320, descendo restrito 4.000. 10, passarelo 2231, porém não avistado. 10. Azul 6918, aciona identificação, desce via Bomed 1 para o nível de voo 050. Via Bomed 050. 3.000 pés, passarei 2231. Gente, passarei 2231 no vetor para evitar o tráfego, prosseguindo a subida, couve à direita proa 340. Seu limite é permanecer nessa proa por 1,5 milhas. Em caso de falhas, atingir o limite, assuma a navegação na proa de barreiras e suba para o nível 60. Até foi entendido, vai curva à direita, proa 340, 15 milhas. Já nessa proa está autorizado nível 160, senhorita? Inicialmente mantenha 3.000. Gente, passa 2231. Pode pelo, pode prosseguir 2.000 pés, 3367. Então 3367, aguarde, mantenha 4.000. E inicie redução de velocidade para 1809. Reduzindo, 3367. Passaria do 2231, liberado da restrição de 3.000, suba para o nível 160. 160, passaria 2231, mantendo a proa. Então 3367, dessa via para 2.000 pés, ajuste no 011, está autorizado em LS, X-Ray da pista no 0, repouso estabilizado. Via 2.000, chama estabilizado no X-Ray, então 3367. Chama entrou no 09, livre taxa, chama para ingresso. Foi o NEP. Bom, o NEP, grato, NEP 17. 6355.0, pronto. Ah, 6355, a linha decola da 10, vento no 70 graus com 7 nós. A linha decola da 10, linha 6355. Passaria 2231, aguarde. Dois dois três um, informa pro legal para o destino. Passaria do 2231, autorizado nível 180 e autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, nível 180, passaria 2231, grato. Localizador da 3367. Da 3367, completa final e chame torre 1185. 1185, 3367, boa. Azul 6918, para o sequenciamento, curva esquerda, proa 055, seu limite ao localizador. 055, da esquerda, 3367, 3 milhas do externo, está estabilizado. Boa tarde, da 3367, estabilizado. Boa tarde, da 3367, continua aproximando, você vai de pista livre. Bora pista livre, 3367. Azul 2789, acione identificação, vou ir na proa de Bonf, para interceptar a chegada Bonf e ajuste no 01. Autoriza a proa de Pelo, da presente? Negativo, vou em Bonf, é o número 3, na aproximação para Salvador. 70 graus com 89, altímetro no 09. Autorizado pouso na 10 da 3367. Chame 6355, decolado 53, chame controle 1 na decimal 8, bom voo. 98, obrigado ao trabalho. De Deus para o nível de voo 060. Para o 060, azul. Controle uma voo 6355 da chame decolada. O Xané 6355, contato radar na decolagem, suba via Sambo 1 para o nível 360. Sambo 1 para 360, Xané 6355. Controle de Oscar Mike Yankee. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, corredor Axé 1, 1000 pés, você pode farol da barra. Oscar Mike Yankee solicita pro direto na meu pés para a Ana de Marítimo. Oscar Mike Yankee, está autorizado direto, Manati reporte na 20ª milha, informe seu estimado de pouso. Estima na unidade 1914. Chamar na 20ª Yankee. Gente, o Chané 6327, 55 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle ilhéus, frequência 120.1. Controle 01, 6355, está presente, poderia voar a posição ótima. Xané 6355, mantenha a via São Vulu, aguarde autorização do centro para voar ótima. Afirmativo, vou aguardar na escuta 6355. Afirmo, vento no 60 graus com 7 nós. 7, 2, 0, 2, 3, 0. Azul 6918, desce, mantenha 4.000 pés, ajuste 1011. 3367, solo 56, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 219-3367. Livre ingresso, apaixonado e pronto. De aquilo, linha decola da 17, vento 17, 0 graus, com 7 nós. A linha decola da 17, o Victorinho de aquilo. Chinê 6355, autorizado, vai direto, ótimo. Ótimo, Chinê 6355. 4069 noite. Trem de aquilo, decolado 59, controle 119, decima 8, com voo. 1998, gato, da próxima veterinha de aquilo. 190, está passabilizado. Aciente, livro ILS 69-9. Controle Salvador, Papa Romeu, Vitorinho de aquilo, decolado da 17, perdeu a Schenker lá. Vitorinho de aquilo. O nome pede, vou pegar o nome pede no corredor Axé, reporte Farol da Barra. Gente, o nome pede até o Farol da Barra, o Vitorinho de aquilo. Chanel 63, 15, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Oscar Mike Yankee, não é tráfego conhecido, frequência livre. Chanel 355, chave centro Recife, 125, décima 1, alterna 123, décima 8. 1251, alterna 1238, Chanel 6355, obrigado, boa tarde. Estabilizando 69 noite. Chame a Torre Salvador, 118, décimo meio. É, confirma a frequência, 1862, é isso? Confirmo, 118, décimo meio. 118, 69 noite, certo. Torre Salvador, 1698. Boa. 1698, reparto externo. É. 9, deixa para 2 mil pés, ajuste a 0 no 1. Autorizado em LS X-Ray, da pistola 0, repasse civilizado. Para 4, para 2 mil pés, é, 1011, reportará estabilizado azul. Azul 698, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 80 graus, 89. Eu repouso 10, 69. Vinde aquilo, confirma o estimado de pouso no destino. O Vitor Vinde aquilo está estimando pouso aos 2005. 005, ciente. Confirme após a proa ideal e a distância do destino. Proa ideal seria 348, estamos agora 1940 milhas afastados do destino. Sente, V3 aqui, não? Chanel 2231, chame o centro Recife, 126, decimal 0, alterno 1288. 789, tráfego 1 hora, 5 milhas, rumo norte, é um Serra Vitor 22, um Cirrus, mantendo no meu pé. Gente, azul. Azul é 918, Solo 07, táxi direito, chama Solo 21, esse é o 9. 619, 692. Azul 2789. Azul 2789, chama Torre Salvador, 198, do Cidão Meia. 86, boa tarde. Oi Salvador, boa tarde, o Azul 2789 estabilizado, final ILS 10. 2789, continua aproximação, atenção e pouso. Salvador, boa tarde, Tampa 772, ponto 0 pronto. 4778, mantém a posição. Confirme. Tampa 4778, mantém a posição. Mantém a posição, Tampa 772. 789, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 60 graus, 8 nós. Teve pouso, azul 2789. O 4778 mantém o ponto de espera? O 4778, autorizado ele é manter no zero. E mantém no zero, tem o 4778. Azul 2789, Solo 12, táxi à direita, chama 121 e Solo 9. Tá livrando, vai chamar 1219, Azul. Tran 4778, autorizado de decolar pistão 0, vento 180 graus, 12 anos. Está iniciando o ano 04778. Ponto contando aqui. Está iniciando 4778. Seja. Azul 4423, autorizado. Aliás, mantém pistão no 0. Mantendo 04423. 1050. Pelo 06, ajuste no 0, o número. Controle, o 4778? 4778 é 415, chama o controle 19 desse lado 8. 98, 4778. Controle, o 4778, livra 1500 para nível de voo 3330. Azul 4778, contato radar na decolagem, suba via PUCA para nível de voo 330. Via PUCA 330 é o TAN 4778, alguma possibilidade da presença de Aracaju? Jamo, direto Jamo, autorizado. Direto Jamo, 4776. 20 graus, 8 graus. Autorizado, decolagem 4423, 7090. Oi, boa tarde, gol no 097, ponte espera 10. Gol 1097, autorizado ali, manter a pistola 0. Ali, mantendo 0, gol no 097. Azul 4423, decola 16, chama o controle 19 desse baú. 198, 4423. São Salvador, azul 4423. Azul 4423, contato radar na decolagem, suba via Arboruno para o nível de voo 320. Arboruno. 320, 4423. alguma possibilidade do área Elefa por 4423? Autorizado, Elefa, azul 4423. Autorizado, Elefa, 4423. Vento 180689. Severe Plagio 10-0-0-9-7. Observe a corrida da aeronave Gol na cabeceira 1-0, após ali mantém pistão 1-0. Ali mantém 1-0, do 7, decola os 2-0, chama o controle 1 no 2-0 decimal, correção 1 no 9 decimal 8. 19-8, obrigado, boa. A contato radar na decolagem, cirurgia Arbor 1 para o nível de voo 360. Arbor 1, 360, 097. Consul em Salvador, muito boa tarde, azul 27, 11, 5 da Uniforme, mantendo 160 com prog bomb. Azul 27, 11, após bomb, autorizado chegada Bomed 1, dessa via para o nível de voo 040. Após BOMF, autorizada a chegada BOMF, dessa via para o nível de voo para 4 mil pés, ajuste no 012. Após BOMF, chegada 4 mil, ajuste no 012, ajuda 7, 1, 1. Vento 180 graus, vento do anéis. Oscar Mike, prossiga, controle Salvador. Gente, chame para ingresso na CTR, mantendo no 1500 para Oscar Mike. Uno 5-5, decola os 2-3, chama o controle 1-9, decimal 8. Obrigado, bom trabalho. Certo, chame o centro Recife 1-26-285-4125-45. 3-1-5-5, contato radar na decolagem, Silva via Tango 1, para o nível de voo 3-2-0. Tango 1 para o 3-2-0, 3-0, 3-1-5. Conseguiria coordenar após a posição arbor, mantemos a proa para